quem vocês vê, mano. Eu dou outro trago e trago o que preciso pra ficar. Não vou dar mole e dou outro gole pra continuar. Sem amizade, na grade só quem é vai colar. Eu tô de esquina com duas minas pra desbaratinar. É tipo 9, tudo que move faz me alertar. Respiro fundo, meu mundo não é bom pra ajudar. Essa é a gota, na bota o pano cinza escura. Se eu der o bote, vendo a morte só pra quem quer comprar. Na noite é fora, rota de quem quer se encontrar. Da meia hora até agora, ninguém veio comprar. Vejo uma moça, esposa do mano que subiu com boyzão a milhão na Avenida Brasil. Eu continuo no meu posto, dá encosto um tio. Pediu dois, pegou, pagou, usou, brisou e sumiu. Sou frio, essa vez é cola que neguinho é caixa. Fome bate, dog late, radinho, batera baixa. Meia luz confunde, confunde a vida que ameaça. Meu futuro para escurso e a hora que não passa. Eu sei que o tempo é de lei, é rei. Sou sossegado, outro clima, outra mina. Carrinho, trampo fechado, a vida cobra. Já cobra, tenta foder na corrida. Se mói a rota de fuga, é a rua sem saída. Tô na calçada, embaçada, parece não ter fim. Tudo que entra nela na saída passa por mim. Eu sou cliente que a humanidade teme atender. Vem de frente e a primeira opção é correr. A luz do poste ameaça, dá graça de apagar. Visto o capuz, sou o fio, se der um pio vai moiar. Cadê as mina? Olhei pra esquina, nenhuma tá. 11h40, colou pra comer um dog se pá. Observei minha volta, a volta, olha os pedreiros. Na mesma rua, uma igreja, boteco, puteiro. Eu penso é tenso, sabe que aqui ninguém viu. Neguinho armado, batizado, bandeirado, Brasil. É uma nota que tô aqui, outro passou e eu nem vi. Perdi as contas de quantos relatos eu vivi. Sou figurante, tô adiante do tempo, do mundo, campo e do cão. Crucifixo e um revólver na mão. Né não, deu minha hora, agora é ir pra casa dormir. Se chorei ou se sorri, emoções eu senti. Treta, escrita preta, bandeira verde e amarela. Chuva de sol, futebol, luto de aquarela. Vida dura, sequela, um russo nas canelas. A bola rola entre copa e B.O. na favela. É treta, escrita preta na bandeira amarela. Chuva e sol, país do futebol, luto de aquarela. Vida dura, sequela, um russo nas canelas. A bola rola entre copa e os B.O. na favela. É, mano, o moleque tá no corre aí, dá pra fazer isso pra comer, entendeu?